amar, perdoar, servir, não excluir. Minha mãe chora, Deus implora, pedindo seu filho de volta. Não se conforma, se transtorna, como o filho se foi dessa forma. Uma criança ainda tão jovem, 16 anos nas costas, cuidava dos irmãos pequenos, estudava, ajudava na roça. Mas crescia nesse mundão, cheio de ostentação. Carros, motos, celulares, tênis, louco e os cordão. Arroz, feijão e ovo é bom, mas comer filé mignon. A lasanha de domingo, McDonald's aos irmãos. Sonhava em pôr laje na casa e também piso no chão, água quente no chuveiro e cor na televisão. E minha mãe tão cedo saía e só voltava de madrugada, roupas sujas e rasgadas, as mãos todas calejadas. E eu, como homem da casa, decidi que vou ajudar. Sair pra rua, arrumar uma grana, a vida da minha família mudar. Da minha mãe e dos meus irmãos, agora sou eu quem vai cuidar. E nessa casa nunca mais ninguém de fome irá chorar. Amar a todos, a todos perdoar, a todos servir, a ninguém excluir. Amar a todos perdoar, a todos servir, a ninguém excluir. E a manchete do jornal, destaque da televisão: policial super-herói reage a roubo e mata ladrão. Foram 3 tiros no peito, na cara, nem deu tempo de reação. Os comentários na internet: foi mais um pro colo do cão. Esse foi tarde, vem me arrombado. Não tava rezando, não era primário. Tá com dó, leva ele pra você. Adota o bandido, vai se foder. Foi um só, podia ser mais. Esse daí não vai roubar mais. Se os pais tivessem educado, ele nunca teria roubado. A perda do filho, o homem tá chorando, olhando pro céu. Pergunta e agora, sendo julgada e condenada, pessoa honesta, ela não se conforma. Mãe solteira, ela não se entregou, lutou, batalhou, nunca se cansou. Com pouca comida e pouco conforto, seus 6 filhos ela criou. Não esperava que fosse assim, pois o seu filho era bom demais. Sua fala mansa, seu olhar meio, seu puro sorriso que a todos atrai. Oh meu Deus, tenha misericórdia, carregue meu filho em seus braços por mim. E os que me julgam e me condenam, Deus abençoe até o fim. Não roubar, apropriar-se do que não é seu. Roubar a paz, não levantar falso testemunho, matar com a língua, desmoralizar, ter misericórdia com o próximo, com o próximo, com o próximo, com o próximo. Amar a todos perdoar, a todos servir, a ninguém excluir.